vivendo na esperança. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. O cristão é chamado para viver uma nova vida em uma nova dimensão existencial que é o reino interno da luz. Você é um cidadão dos céus e já não faz parte do sistema corrupto deste mundo. O reino de Deus agora está dentro de você. Você é nova criatura e não pode mais amar o mundo nem colocar o teu coração nas glórias e prazeres mortos deste tempo presente. Todavia, externamente você obviamente continua vivendo sobre o mundo e tem uma carreira para percorrer até obter a vitória final do combate e da carreira da fé. Desta maneira, você também precisa aprender o modo correto de viver no mundo nesta jornada de peregrinação da fé até vencer a si mesmo, vencer o mundo, dar testemunho da verdade, da salvação e do poder de Deus, glorificar o nome de Deus e completar a carreira para alcançar a entrada permanente no reino da luz que já venceu e em breve se abrirá também sobre a terra. A palavra de Deus é plena e completa, nela você encontrará todas as instruções e orientações para a vivência na fé e para todos os aspectos da vida, como por exemplo o Novo Testamento para a prática da fé na Nova Aliança, o Livro dos Salmos para o relacionamento pessoal com Deus e o Livro de Provérbios, que entre outros aspectos, ensina a viver de forma correta a vida civil na sociedade. Decretos da Fé. Blogspot.com